Móveis Zanolini. Qualidade e bom gosto. Rádio Morena FM. ZYD 950. 100,3 MHz, Campinas, São Paulo. Telefones 426187, 426011 e 425498. Nós fazemos rádio como você gosta.